Vamos tirar o pezinho do chão agora comigo, galera. Vamos! Tá bonito, canção nova, segura comigo na palma. Vamos cantar, cantar na paz o meu Senhor Jesus. Deixar com amor, Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar. Fazendo o quê? Escutar a nossa voz e assim exaltar. Vamos dançar, dançar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar com amor, deixar com amor. De Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui fazendo o quê? Soltar a nossa voz e assim exaltar. Exaltar o Deus de amor. É tão bom estar. Vamos louvar, louvar a voz do meu Senhor Jesus. Deixar com amor, Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui fazendo o quê? Soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar o Deus de amor. E agora? Quero ver? Pulando! Vamos pular, fazendo barulho! Que Deus se torne nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar o Deus de amor. Fazendo barulho!